tô, tô pra lá de Bagdá. Hoje eu quero tomar todas até a primavera. Vai ter forró, quero cair na folia. Vou amanhecer o dia e ninguém vai me segurar. Quero a morena, também quero a loirinha, uma alta outra baixinha, branco da água de café. Eu hoje passo pente fino na cidade, pra matar minha vontade, só um bala de mulher. Pode despejar mulher nesse balaio, pode todas que tiver, não me incomodo com selo de validade. Mata minha vontade, só um bala de mulher. Pode despejar mulher nesse balaio, passe toda se tiver. Não me incomodo com selo de validade. Pra matar minha vontade, só um bala de mulher. É contra a cristalina, volume 3. Agora eu tô pra lá de Bagdá. Hoje eu quero tomar todas até a terra virar. Vai ter forró, quero cair na folia. Ou amanhecer o dia e ninguém vai me segurar. Quero a morena, também quero a loirinha, uma alta, outra baixinha, branco da cor de café. Eu hoje passo pente fino na cidade, pra matar minha vontade, só um bala de mulher. Pode despejar mulher nesse balaio, mas toda se tiver. Não me incomodo com selo de validade, pra matar minha vontade, só um bala de mulher. Pode despejar mulher nesse balaio, pra matar minha vontade, só um bala de mulher. Não me incomodo com selo de validade, pra matar minha vontade, só um bala de mulher. Não me incomodo com selo de validade, pra matar minha vontade, só um bala de mulher.